Portal do Arrocha. Hoje eu contei a mesma piada que ela ria, mas você não achou graça, tá tão sem graça. Hoje eu preparei o mesmo prato que ela gostava, mas você só falou mal, tá tão sem sal. O tempo passou e você mudou, das duas versões essa é a pior. Se existem duas numa só, chama ela pra mim, chama ela pra mim por favor, porque tá matando quem me faz viver, tá escondida dentro de você. Chama ela pra mim, chama ela pra mim por favor, já passou da hora dela aparecer, tá escondida dentro de você, quem eu chamei de amor. Mas você só falou mal, tá tão sem sal. O tempo passou e você mudou, das duas versões essa é a pior. Se existem duas numa só, chama ela pra mim, chama ela pra mim por favor, porque tá matando, faz viver, tá escondida dentro de você. Chama ela pra mim, chama ela pra mim por favor, já passou da hora dela aparecer, tá escondida dentro de você. Chama ela pra mim, chama ela pra mim por favor, já passou da hora dela aparecer, tá escondida dentro de você, quem eu chamei de amor.